5 horas. A cidade inteira está ligada na Rádio Cultura. ZYJ 290, 1590 kHz. Cultura, a rádio que está no coração do povo de Andirá. É tão bom. Seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Participe da nossa programação Cultura AM, a rádio do povo de Andirá. Não tem comparação, música, esporte, notícia, é aqui na Super Cultura, a rádio da informação. Somos a ZYJ 290, Rádio Cultura M, 1590 kHz, 1000 watts de potência. Nossa central de atendimento está na Rua São Paulo, 180, no centro de Andirá, Paraná. Telefone 0-3535-3528-3522. Rádio Cultura M, uma programação dinâmica, feita por quem realmente entende de rádio. Você! Lazer, entretenimento, utilidade pública, música e a informação em primeira mão. Somos a Rádio Cultura de Andirá. A Supercultura está na internet. Acesse o nosso site www.culturaandirá.com.br. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Cultura M 1590. Diariamente às 15 horas com o programa Terço das Santas Chagas. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Supercultura, a rádio que dá prêmios pra você. Cultura, cultura, a melhor. Vai, vai, vai, olha só, Lombardi, o povo está querendo dinheiro. Vai, vai, quem quer dinheiro? O Café Barroco e a Rádio Cultura está a fim de dar dinheiro para você neste final de ano. Serão 5 vale-compras de R$200 e o prêmio máximo de um salário mínimo. E como eu faço para participar? É só levar a embalagem do Café Barroco até a Rádio Cultura e trocar por um cupom. O sorteio é dia 23 de dezembro. Olha o aviãozinho! Maoi! E não se esqueça, a Rádio Cultura está em novo endereço. Rua São Paulo, 844, Sala 10, em frente ao Banco do Brasil. Mas olha só, mas esse café barroco aí, mas está dando dinheiro. Mas oi, quem quer dinheiro? O medicamento manipulado é uma ótima opção para quem quer economizar com diferenças de até 40% comparadas aos medicamentos industrializados. A Seiva da Terra possui laboratórios com modernos equipamentos e uma equipe altamente qualificada, supervisionados pela farmacêutica Rafaela Polo Bonassin, garantindo a elaboração de produtos de ótima qualidade, segurança e confiabilidade. Seiva da Terra, há 19 anos, manipulando com qualidade para o bem da sua saúde. Rua São Paulo, 456, com disque entrega 3538-1617. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Saiba mais em gov.br/consumoconsciente. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.